Boa noite, perdidos. Queria pedir um momento de silêncio em memória do baterista recém-falecido, Zeca Checo, um ícone da nossa música. Então façamos isso por ele. A sentir-me como se fosse o tal, gentilezas difícil trocar, com visitas que são uma surpresa. Eu e mais gente, como acreditar que nós viemos em paz? Eu peço perdão, meu senhor. Estou perdido e procuro minha casa, e eles também estão, senhor. Diz-me se reconhece alguma cara, e se não, devemos passar por essa noite. Não se preocupe, nós não vemos sol. Chamam-nos perdidos na noite, na noite, na noite, na noite, na noite, na noite. SOS, alguém me salva dos meus sonhos. SOS, alguém me salva dos meus sonhos. Yeah. Olha. Despe-me dos meus sonhos, já não dá para mim. Só quero ser igual aos outros manequins. Esta merda, olha, eu vou desistir. Dizem que a realidade liga, mas bastou um beep. Bastou um beep, oh yeah. Despe-me dos meus sonhos, já não dá para mim. Agora eu quero ser igual a todos, tipo manequim. Eu sabia que era difícil, mas não assim. Não assim, não assim. Realidade ligou e eu desisti. Eu desisti, oh yeah. SOS, alguém me salva dos meus sonhos. SOS, alguém me salva dos meus sonhos. SOS, alguém me salva dos meus sonhos. SOS. SOS. Oh yeah. Hoje as noites não são mais as mesmas. Algo me inquieta e perturba a mente. Meu reflexo no espelho não me satisfaz mais. Eu quero um outro eu, something diferente. Longe desses padrões, dessa normalidade. Pois eu tô farto dessa normalidade. Quero o meu world with no rules, onde as pessoas não dão a mínima pra igualdade. Baby, não posso encontrar contigo today, cause tenho something so important. Talvez next week ou depois vamos fazer o que não fazemos há long time. Mami, vais ter de jantar sozinha, porque eu vou gravar o mixtape até tarde. Eu sou tipo Chris, no bullshit. Me and music, we fuck all night. E sempre uso essa pergunta. Age flow, are you rapping? Se tu és um producer, fica na tua cena, isso não é pra ti. Diz-me o que é suposto fazer, quando people não entendem o que estás a fazer. Não sei se me entende, isso eu queria dizer. Tô a tentar ser eu, yeah. Tô a tentar ser eu. Tô a tentar ser eu. Tô a tentar ser eu. Sabes? Ah, essa miúda, essa chuga aqui, ela finisse. Yeah, what about it? E ela disse-me que aquela música Procura-se é a melhor que eu já fiz na minha vida. So what you do? Epa, eu sou muito biased, não posso opinar quanto as minhas próprias músicas. Yeah, come on, man. Mas eu senti que ela foi uma das poucas que entendeu. Yeah, yeah. Poucas não, né? Mas eu gostei como ela interpretou o Way. E eu me lembro quando eu estava a escrever a música, eu tinha essa ideia há um tempo. Primeiro ia fazer um beat de Celso. Mas não me lembro o que aconteceu. Eu acho que ela já tinha outra pessoa. Já tinha outro artista. Um outro artista chegou cedo naquele beat. Então isso aí foi no mês do meu aniversário, setembro. Eu finalmente consegui bolar o beat. Então, antes de escrever, se eu escrevi essa música em um dia. Antes de escrever eu pus a música a tocar no fundo. Pus Project X. Really? A playar o filme, tirei todo o som. E ali estava o outro pé da frente. E enquanto eu assistia aquilo, like, só para entrar no mood. Ok, like a movie. Yeah, escrevi toda a música assim mesmo. É uma boa técnica, nem sempre funciona. Mas eu sei quando funciona. Então foi assim que surgiu Procura-se. Fuck, dope. Yeah. Com que esses niggas vivo, ninguém vai me parar. Eles chamam de vida rápida, são uns 15 minutos. Enquanto eu não durmo, passo noites acordado, assim construindo meu mundo. Vou dando gás, e é tanto gás que me custa até respirar. Ainda muito novo, com muito pra dar. Oh, no. Não paro enquanto não for o melhor. Vou derrubar quem tentar meter-se no meu caminho. Não me preocupo com quem se pipa lá na por aí a falar. Por aí a falar. Só quero um molo no meu bolso e uma good girl do meu sal. Agora, que o meu momento tá a chegar. Não, não, não, não. Pois quando tudo isso acabar e as cortinas fecharem, duvido que irá sobrar amor por mim. Ladies and gentlemen. Alguma vez viste o diabo disfarçado de anjo? Impossível, dude. Não me conheces, mano. Sou aquela estrela que alto brilha e tu aspiras. Eu sou tua fantasia, o sonho que tu querias. Supersônico, super cósmico. Ela cospiu, flow maneiro supernova bem. Ele conquista ouvidos. Logo de primeira que ele vem, leva-te para lugar recondidos. Escondidos é óbvio que vais virar um óbito. Pop é meu espaço, eu tô lá tipo ET. Sei que teu sonho é ter, mas niggas que em T3 largar na mesma pista, tipo sou um balde TT. Tem dúvidas sobre nós, mas nega, eu volto a dizer. Porque é que ninguém me ouve? Eu vi-te a passar. Dizem que não existes. Será que és real? Diz-me se és a supernova que brilha para mim.